está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando. As trombetas estão soando, o seu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões. Aviões sem seus pilotos voam para a destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando, o rei está voltando. As trombetas estão soando, o seu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço coros celestiais. Todo o céu está se abrindo, no bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos entoar. Aleluia ao Cordeiro, nós voltamos para o lar. O rei está voltando, o rei está voltando. As trombetas estão soando, o seu nome. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando, o rei está voltando. As trombetas estão soando, o seu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem.